quando tudo era perfeito. Thank you.

mundo tem amor para dar. O amor chamou. É o coração que vai. Se for mesmo infinito, estremece a terra. O corpo arrepia, a gente enlouquece. O amor tudo transforma, o amor rejuvenesce. Quando o amor chama, adeus à tristeza, é mesmo alegria. A escuridão da noite tem o brilho do dia. O amor chamou, é pegar ou largar a sorte grande que acaba de chegar. Ele só chama quando tem o amor grande que acaba de chegar. Ele só chama quando tem amor para dar. O amor chamou. Com o canal 2. Ai amor, amor, fazes cantar a tristeza. Ai amor, amor, fazes chorar a alegria. Ai amor, amor, com todos esses vai-vais. Ai amor, amor, fazes gozar quem sofre. Ai amor, amor, fazes sofrer quem te olha. Ai amor, amor, com a beleza que tens. Amor aos molhos que me dera só para mim. Queria ter-te em meus braços e provar esses teus beijos, para matar meus desejos, mares deles sem fim. Morena linda, até pareces cigana, castiço olhar de trigana, flamengo de perdição. És uma história de amor, beleza que eu mais persigo. Vou levar-te comigo dentro do meu coração. Ai amor, amor, fazes cantar a tristeza. Ai amor, amor, fazes chorar a alegria. Ai amor, amor, com todos esses vai-vais. Ai amor, amor, fazes gozar quem sofre. Ai amor, amor, fazes sofrer quem te olha.

Canal 2. Foi pensando em ti, eu escrevi a primeira poesia. Chorei de alegria, com medo de ser feliz. Foi pensando em ti que aprendi a brincar de pecado e ficar do teu lado. Foi tudo o que sempre quis. Foi pensando em ti que eu pensei mais em mim e assim descobri meus segredos. Amando-me conheci. Foi pensando em ti que encontrei o sorriso mais triste daquele que insiste em sorrir para quem não me quis. Foi pensando em ti que aprendi a fingir que não via, não ouvindo a Deus que ele dizia. E passava da hora do fim. Foi pensando em ti que engoli um orgulho que eu tinha, na ilusão de que tu eras minha. Era eu que mentia para mim. Pensando em ti, que eu pensei mais em mim e assim descobri meus segredos. Amando-me conheci. Foi pensando em ti que encontrei o sorriso mais triste daquele que insiste em sorrir para quem não me quis. Foi pensando em ti que aprendi. Não ouvindo a Deus que eu dizia. E passava da hora do fim. Foi pensando em ti e engoli o orgulho que eu tinha, na ilusão de que tu eras minha. Era eu que mentia para mim. Foi pensando de branco, a noiva ajoelhada a rezar no altar da igreja, espera ansiosa que o noivo lhe ponha a aliança. Ouvir o padre dizer abençoada seja. Quando chega o verão, que linda é a noiva, ela vai casar. Que linda é a noiva,